Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Eu sou o Mario e ao meu lado está o Jomon. Olá. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí, galera? Esse lado que você fala é meio que um lado espiritual do negócio, né? Porque a gente não tá lado a lado. Eu tô na esquerda ou tô na direita, Jomon? eu sou de esquerda, vai. Vamos de esquerda. Eu tô na esquerda. Eu imagino uma mesa redonda, o Jomon tá no meu lado esquerdo e você do meu lado direito. Essa semana eu tive uns problemas que anunciaram Persona 5, né? Você não tinha lido Persona 5. Eu fui atrás dos outros Personas. E falta um na PSN brasileira, que é o Persona 1. Que tem no PSP, mas na brasileira não tem. Aí eu fui atrás do saque da Atlas, né? Eu tive que falar lá inglês, mandar aquele inglês mais ou menos. E os caras me responderam bem e até que resolveram o meu problema. Eu fiquei muito surpreso disso porque eu achava que eu tava mandando ali no vento de novo. Vocês já tiveram um serviço assim, problema com videogame, o serviço do consumidor deu certo? Cara, o único problema que eu tive foi quando eu comprei Smash pra Wii e não tava lendo e o cara falou, ó, se vira, velho, limpa o seu videogame e se fode aí. Eu acho que eu nunca liguei pra saque oficial. Meus jogos, por exemplo, PlayStation 1, eu comprava na banquinha do chinês lá. E quando eu pedia pra ele devolver meu dinheiro, ele falava que não tinha estorno, sabe? Foda-se seu dinheiro, não tem dinheiro. Mas você nunca teve problema com o jogo, nem nada? Ou queria saber uma informação da empresa e mandou pro saque? Acho que provavelmente eu já fiz alguma coisa assim. Provavelmente com a Nintendo, nenhuma Sony, acho que eu nunca entrei em contato com ninguém. Mas da Nintendo, eu acho que quando eu entrei em contato com alguém aqui do Brasil pra pedir alguma opinião. Mas acho que o máximo que eu entrei em contato foi uma vez com um cara da Tectoy lá, o André lá. E eu mandei ele tomar no cu, ele me mandou ele tomar no cu de volta, foi um negócio assim. Eita porra. Foi no Twitter isso, foi feio mesmo. Eu falei que o Ziba era uma merda, o Ziba era uma cópia do Wii, ele ficou putaço. Não, peraí. Mas você só xingou, né? Tipo, você não como. Eu falei merda e ele me respondeu. Eu vou ver se eu acho esse tweet depois. É, faz muito tempo, faz uns 6 anos. Assim. Muito bom. Ele tava falando assim, pessoa, né? Não como representante, né? É, eu acho que se o cara é presidente da empresa, eu acho que ele não tem como desligar uma coisa da outra, sabe? O Zibo mandou o Mario tomar no cu, então mandou o Mario a merda. Hoje eu vou falar mais uma vez de, sei lá, um possível rumor do NX. É, segundo o site sobre finanças japonês MoneyLink, a empresa Macronix espera um aumento na demanda de fabricação de chips no segundo semestre. E que a Nintendo vai ter, digamos, um grande impacto nesse pedido. É, para aqueles que não sabem, é a mesma empresa que fabrica os cartuchos de 3DS. Ah, claro que isso é rumor e esses chips podem ser qualquer coisa. Pode ser cartucho para um NX portátil, pode ser usado na BIOS de um console de mesa, enfim. Pode ser um bust no 3DS, né? É difícil, né? Porque é difícil, mas pode ser. Mas vamos lá, presumindo que sejam cartuchos para NX. É, não seria legal a Nintendo voltar com um console de mesa com cartuchos, tipo 64, Super Nintendo e outra? É, vocês acham financeiramente viável essa ideia? Acho sim e sim para todas as respostas. Eu acho o cartucho bonito, ele protege muito melhor a mídia. É, não só protege melhor, como você pode guardar só o cartucho. Como muitos dos meus cartuchos estão guardados aqui em uma case bonitinha, né? É, completa nostalgia e proteção da mídia. É, eu acho que se não tiver problema de armazenamento, igual teve com o Nintendo 64, e não for mais caro, ou tão mais caro assim, ser financeiramente viável, não afastar as thirds, eu acho justo, assim, eu gostaria, mas sendo igual ou parecido com os cartuchos de DS, 3DS, PS Vita, que não tem aquela entrada que você tem que soprar pra conseguir limpar e fazer o jogo rodar, porque aquilo é muito ridículo. Se for parecido com as atuais, com os de hoje em dia, eu não tenho nada contra, eu acho mais bonito também, tudo que o Mario falou, concorda. Não, então, com relação ao espaço dos cartuchos, falam que eles estão desenvolvendo. No mesmo link, na mesma notícia, fala que eles estão desenvolvendo com 32 GB. Se eu não me engano, acho que o DS tem 8 GB de o cartucho dele. Então, não sei. Eu imagino, assim, na melhor das hipóteses, que poderia ser um cartucho que servisse nos dois, né? No console de mesa e no portátil. Eu acharia sensacional se é. Você falou 32 GB, né? Isso, 32 GB. 32 GB, eu acho que é muito pouco pra essa geração. É, eu, mano, tem pendrive sendo vendido na Santa Efigênia com quádruplo que isso, sabe? Não, mas eu não sei. A maioria dos títulos de Wii U não usa todo esse espaço. É, mas vai ser um a mais, né? Então, é aquela coisa, eu não sei quanto tem, mas não é estranho baixar nos jogos do PS4 50 GB. Não, mas esse, entre aspas, essa é a solução. O cartucho pode ser 32, né? Mas o que você, entre aspas, baixa de atualização de patch day one de jogo é um absurdo. Então, entre aspas, isso poderia ficar armazenado no HD, né? Nessa semana saíram novos vídeos pelo Nintendo Dan do Tokyo Mirage Sessions #FE, que é o Shimmer Tensei vs Fire Emblem, só que aí eu tô usando o nome ocidental do negócio. E nesses vídeos de gameplay, os sites já perceberam mais mudanças em relação ao jogo japonês, que é como de costume da Nintendo, ela está censurando atualmente, né? Está tendo muitas polêmicas nesses dias por causa disso. E as censuras foram, assim, a personagem principal tem uma hora que ela tá de roupa de banho, aí trocaram pra ela pra uma roupa Manolo, assim, né? Uma roupa de mano pra ela. Tem censura a La For Kids, que ela fazia com o Yu-Gi-Oh! De deixar o negócio borrado na frente dos peitos. Mudou a idade de todos os personagens. É até interessante porque eles mudaram na dublagem japonesa também a idade das personagens. E aí, o que vocês estão achando em relação à Nintendo? Assim, que a Atlus é uma empresa que lança jogos assim. Tipo, o Shimmer Tensei tem alusão à religião. É, fala de religião abertamente o tempo todo, incluindo nas versões de 3DS e tudo. E aí, quando a Nintendo está traduzindo o jogo, né? Ela começa a censurar tudo. Vocês se incomodaram com isso? Se incomodam com isso? Eu incomodo com esse tipo de discussão, mas assim, a Nintendo não pode ser a Atlus. A Atlus é uma empresa de nicho que traduz os jogos para inglês e faz bem mantendo, entre aspas, a originalidade, porque é uma empresa, não digo pequena, mas é voltada para esse público. A Nintendo não pode ser a Atlus e você... Mas mesmo quando os jogos são, assim, da Atlus... É esse o ponto, tem, entre aspas, o jogo é da Atlus, mas é uma parceria, então se a Nintendo fala que entre aspas, que não pode ter, eu acho melhor que você corta a ligação, entendeu? O que eu não entendo é, se você curte, entre aspas, o jogo original, se você curte a cultura japonesa, que ela é totalmente diferente da ocidental, meu, vai aprender japonês e vai comprar o jogo em japonês, porque localização, você tem que mudar as coisas, entendeu? Eu não vou ficar aqui discutindo se há um peitinho, um borrão aqui, ou mudar a idade faz diferença, sabe? Tipo, porque isso é pessoal de cada um, cada um tem a sua opinião com relação ao que pode e o que não pode. Pra mim, o que não pode é, assim, poucas pessoas ficarem xingando uma coisa que o jogo é pra todos, não é pra atingir o gosto dela. Então, eu acho qualquer coisa no sentido pra facilitar a localização, pra deixar adaptada pra um público diferente, eu acho melhor. O Jefferson falou muito. Eu, na verdade, só sou contra todo tipo de censura vindo da cultura oriental para a cultura ocidental, porque eu tô comprando o jogo exatamente por ele ser relevante ou fazer referência à cultura oriental, né? Mas o jogo não é para todo mundo? Então, esse é que nesse que vai... O Fire Emblem eu concordaria com todo mundo. Esse jogo, assim, tem partes de mudança que eu não curti, mas esse jogo não é para todo mundo já. Ele é muito japonês. Quando o negócio é muito japonês, se vai ser pra todo mundo, você não vai conseguir deixar ocidental. Mas enfim, esse jogo já não, entre aspas, não, é um jogo de nicho. Não seria melhor você tentar adaptar pra um público maior? Mas e talvez sofrer represália do próprio nicho, aí é um problema, é uma discussão, né? Sente numa dualidade aí. E ficamos nessa, né? A gente não sabe de nada no final. É que pra mim eu penso assim, tipo, o público de nicho, assim, ele pode ir atrás do jogo japonês, entendeu? Não precisa, entre aspas, você não precisa jogar a versão ocidental, joga a versão que é mais original e que é mais fiel e que você pode ter certeza que não só na imagem como no texto, deve ter um monte de alteração, assim, que sei lá, quem não entende as duas línguas, assim, não vai perceber, entendeu? Eu vou deixar só aberto. Eu não vou discutir mais isso, mas vou deixar só aberto que o Yu tem trava de região. E isso dificulta pra qualquer pessoa que queira fazer isso. Começando o mês de maio, a Nintendo já lançou qual que é a prévia dela para os anúncios dessa E3, né? É claro que a Nintendo sempre está de fora da briga das maiores concorrentes e ela não tem uma apresentação ao vivo, né? Assim como é feito lá em Los Angeles. Eles ainda fazem no formato Nintendo Direct, né? Só que havia muita especulação sobre o que a Nintendo apresentaria esse ano, né? Já houveram rumores, né, antes deles soltarem a confirmação, não rumores, mas um press release, que nem a gente falou no cast passado, que não teria nem NX na E3 desse ano, e que o Zelda estaria jogável, mas não estaria na versão finalizada. Né. A confirmação da Nintendo apareceu para as apresentações desse ano, que só haveria Zelda, e nada mais. A dedicação deles no site, em toda a campanha de marketing para a apresentação da E3, é em cima do novo Zelda. Primeiro, eu queria abrir a discussão para vocês se vocês acham que é um bom. Ou Zelda é um argumento forte o suficiente para ser a principal atração desse E3. E segundo, o que mais vocês acham que vai aparecer que compense ficar na expectativa dos anúncios da Nintendo deste ano na E3? Eu fiquei decepcionado com. Assim, Zelda é o suficiente para ser o carro-chefe, mas o carro-chefe sozinho para mim não dá. Assim, eu até assim, com a notícia eu até esperava que poderia ter só Zelda jogável, mas pô, eles poderiam fazer um digital event, ou forçando até a barra, até fazer aquele Nintendo World Championship, que foi divertido, entendeu? Mesmo com jogos que já foram lançados. Pelo que deu pra entender, a Nintendo ela vai esconder tudo, vai esconder inclusive os jogos ruins, tipo Metroid Prime Federation Forces, Paper Mario Color Splash, pelo press release ela não vai, ela vai simplesmente esconder e vai achar que vai ficar o gostinho de Zelda bom no gosto das pessoas e vai ser o suficiente. Que pra mim, sei lá, eu acho que isso muito pouco. Mas assim, foi confirmado que não vai ter Digital Event, não vai ter Nintendo Direct, não vai ter nada? Não foi confirmado. O que eles avisaram, o foco deles é que seria só em cima de Zelda. Mas vai ter um evento fechado pra parceiros, né? Mas o evento de investidores sempre tem. E se você lembrar, em todas as E3 passadas, quando eles lançam o plano da E3, é sempre em um press release único, entendeu? É, um evento então... de investidores que apareceu. Investidores não, né? Dos parceiros, eles falaram com o Jeremy Steam, né? Mostraram... Não, Pac-Man foi do Smash só, mas eles lançaram o Codename Steam. Não, isso aí foi pra mídia, Gilmão. O do Codename Steam? Codename Steam foi pra mídia. Foi mídia especializada, evento fechado. Ah, tá. Ah, mas eles sempre fazem um evento assim, mais ou menos, né, um eventinho. Mas se não tiver nada, além de Zelda, assim, eu gosto de Zelda, né, eu vou pegar o Zelda, muito provavelmente, quando lançar. E acho que ele é bom, que nem o Jeff falou, é um bom carro-chefe. Só que o problema é que é um bom carro-chefe, mas não tem nada em sequência. Então você só vê um jogo, eu nunca vi isso funcionando, eu nunca vi isso na E3, né? Um jogo só. Não, então, eles não acreditaram que é um jogo só, provavelmente não será. Provavelmente vai ter coisa de Pokémon, vão ter outras coisas, né? O que eu imagino, e da forma como eles estão apresentando, é que não vai ter nada que seja maior do que Zelda, entendeu? Aí tudo bem, porque ano passado nada foi maior que Star Fox, talvez Super Mario Maker, então... E mudar pra Zelda é muito bom. Só que eles vão falar Paper Mario, provavelmente, né? Do Wii U e essas porra, mas... Sei lá, eu não tô muito, muito esperançoso com a E3 da Nintendo. E outra coisa que eu gostaria de ver com vocês é sobre o anúncio mesmo da Nintendo, né? Porque das atividades da Nintendo. Porque ano passado, a Nintendo fez aquele vídeo engraçadão com o Red correndo, treinando, etc, né? Tá certo que foi uma preparação pro Nintendo World Championships, que, querendo ou não, compensou a falta, a lacuna de anúncios da Nintendo, né? Eu acho que a experiência da Nintendo foi compensatória com esse evento, na minha opinião. Mas nesse ano a gente simplesmente teve um teaser site lá, apesar de ele ser bonito, só tem Zelda, e não teve aquela animação, aquelas coisinhas engraçadinhas que a Nintendo tava fazendo pro público nas últimas E3, né? Acho que nas últimas, duas últimas. Né? É que, querendo ou não, a Nintendo tá de luto ainda, né? Eles não têm nada pra mostrar, resumindo, e não vão lançar informações do NX pra deixar mais pro final do ano, né? E E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Desta vez, com mais um comentário do nosso grande amigo Orelana. Ou leio, como sempre. Por favor. Olá, amigas. O que fazem para perder os comentários do seu site? Bom, como vocês disseram, as versões de FE e Animal Crossing serão somente amostras do que o jogo verdadeiro virá a ser. Porém, se forem para baixar grátis, tudo bem. E sobre o que comentaram, qual é a necessidade de comprar um console no seu lançamento? Eu lembro que eu queria muito um PS3, mas ter quase 4 mil reais logo assim que saiu era pra mim um desperdício sem tamanho. Além do que, o mais importante, não tinha quase nada pra jogar nele. Logo, eu comprei um Nintendo 64 usado, console que passou batido para mim e fiquei jogando os clássicos da Big N. Tempo passou e o PS3 baixou muito e tinha uma biblioteca de jogos muito boa, então adquiri feliz e satisfeito. Conclusão, eu não vejo a necessidade de ir no hype do lançamento de nenhum console, e nem com o NX eu farei o mesmo. Desculpa o comentário longo, até mais. Então, Mara, como que a gente perde os comentários? Na verdade, a gente não perde. É que, assim, existem dois links diferentes, duas URLs diferentes, né? Uma direciona para a área de Nintendo e outra para de podcasts, né? No caso, o que o Jumon havia feito era a entrada na área de podcasts enquanto o comentário estava concentrado na área da Nintendo. O que vai ser feito é, vamos concentrar só o podcast da Nintendo para a área da Nintendo e vai resolver tudo. Mas os comentários não foram os perdidos, é que o Jumon tinha se perdido na hora. Me perdi no site, então. Não foram os podcasts. Não foram os comentários, foi eu que me perdi. E aí, por que comprar um console de lançamento? Eu já falei, eu acho que é investimento e você pode ir diluindo o preço ao longo dos meses, assim, se quiser parcelar ou não. Depois, quando vier um jogo realmente bom, assim, que você queira, que você saiba que vai ser lançado, né, senão você não compra o console, você vai lá e compra só o jogo, sabe? Eu concordo com o nosso amigo, como eu já falei, mas então, eu acho assim, vale a pena comprar no lançamento pelo hype, sei lá, as pessoas ficam felizes. E outra coisa, se tiver um jogo multiplayer bom, eu acho que vale a pena, porque senão, porque é aquela coisa, todo mundo joga e depois você não vai ter ninguém com quem jogar online. Eu vou dar um outro argumento pelo qual é bom comprar o console no lançamento. É pra esfregar na cara dos amiguinhos. Mano, compra e posta no Facebook. Posta no Facebook e marca. Isso é babaca até o extremo. Nunca fiz isso, mas já fizeram comigo várias vezes. Se você tiver muito dinheiro, você compra dois e quebra um, né? Pra ser mais babaca ainda. Mostrar como quebra. Mas um argumento sério é porque, por exemplo, no PS3 eu demorei pra comprar. Demorei bastante pra comprar. Foi mais ou menos no meio pro final da vida útil dele. Aí quando eu comprei, já tinha muito jogo. E eu passei muito tempo pegando esses jogos. Assim, eu mal tinha dinheiro pra nada, porque eu tava comprando sempre os jogos que eu tava querendo. Eu acho que se eu comprasse no início, eu teria comprado, aqui saiu esse, aí você fica vendo as novidades, vai comprando de pouco em pouco, e vai assim, não, você não compra, não tem 20 jogos na sua lista de compras. Eu acho isso horrível, ter essa sensação. Então é isso, se você gostou do podcast, não deixe de comentar suas impressões sobre o episódio, não deixe de dar sua crítica, se você tem alguma sugestão também, comente. E perguntinha da semana. Perguntinha da semana? Você tá com hype pra Nintendo na E3? Comente também no artigo do podcast, e é isso, até o próximo episódio.